em te procurar. Essa noite eu não dormi, preciso tanto, meu amor, te encontrar. Decidi, eu quero você. Nem seus pais e nem ninguém vão impedir os sonhos desse amor. Não quero saber o que vão dizer, meu bem, o importante é você. Nosso amor é forte, é maior que o oceano. Eu só tenho medo de um dia te perder. Enquanto houver razões e não há nada que nos separe, o meu coração só bate forte por esse amor. Separe o meu coração.